Nós demos muitas risadas juntos. Querida Julie, saber que você e Michael têm dado boas risadas juntos me deixa muito contente. Como é gostoso ter discussões inteligentes com a pessoa amada. Paradoxalmente, a própria gravidade do compromisso entre vocês torna possíveis a verdadeira alegria e a jovialidade. Por se amarem profundamente, vocês podem baixar a guarda, agir de forma espontânea, rir e se divertir sob a proteção de seu mútuo compromisso amoroso. No entanto, há aqui um perigo que para você talvez ainda esteja oculto. Eu o menciono porque, embora me alegre com o fato de vocês terem um bom senso de humor e rirem juntos, seu riso deve sempre estar em contato com seu interior espiritual. O nível superficial de suas almas é ideal para piadas e conversas leves, mas somente nas profundezas da alma podem ocorrer encontros sérios e válidos entre você e Michael. Em outras palavras, as raízes do seu casamento devem ir mais fundo do que os divertimentos e os risos. Ao se casar com Michael, você contraiu com ele uma profunda relação espiritual. Abandonou o desejo de simplesmente impressioná-lo ou seduzi-lo, e ambos embarcaram em um encontro nas profundezas de suas almas. Espiritualmente, vocês escolheram estar nus um diante do outro, duas pessoas dedicadas a se amar e se servir até que a morte os separe. Como resultado, Julie, vocês devem ser receptivos, interessados em ouvir o que o outro tem a dizer e amar a beleza e a verdade. No mais profundo de seu ser, você está se tornando quem é de verdade. Ao se revelar a sua intimidade ao homem que você ama e permitir que ele renove e aprofunde seu amor por você. Quando vocês se divertem juntos e esperam que o façam com frequência, essa dimensão profunda de suas almas talvez não seja no momento o tema, porém, não pode ser esquecida ou desrespeitada. Se esquecerem a profundidade do amor um pelo outro, seu riso inocente pode degenerar em algo muito negativo. O gracejo em tom sarcástico ou de conteúdo cínico, capaz de magoar profundamente. Esse humor corrosivo não é um divertimento genuíno. Pelo contrário, é um tipo de humor que brota de uma superficialidade perigosa da alma, na qual depositamos as nossas disposições momentâneas e agimos como espectadores que se divertem observando o zoológico do mundo, nosso cônjuge aí incluso. Evitamos qualquer esforço, concentração ou responsabilidade e acabamos dizendo o que não queríamos ou o que não reflete o nosso real pensamento. Tais momentos são um solo fértil para graves rupturas. Estou certa de que você já esteve em festas que começaram tranquilas, depois se tornaram uma gritaria geral e terminaram em brigas feias. Mesmo o hábito constante de fazer piadas pode nos destacar de nossa dimensão profunda, e quando isso acontece, o caminho de volta é longo e difícil. Há nisso tudo uma certa lei gravitacional e devemos tê-la sempre em vista. O segredo é jamais permitir que o humor se aparte de nossa profundidade espiritual. Sempre me impressionou a facilidade com que as pessoas santas conseguem ir da recreação à prece. Não estou dizendo que o casamento deva ser sério e solene o tempo todo, embora definitivamente seja as duas coisas. No verdadeiro amor, há espaço para muita alegria e bom humor. Estou apenas sugerindo que você tenha cautela e cuide para que o humor de vocês não se degenere em cinismo ou desrespeito. O humor autêntico sempre alegra a alma e estimula o amor. Com amor, Lily.